Quantas vezes me olhei no espelho e não me reconheci? Quantas vezes chorei no chuveiro, mesmo tendo que sorrir? Fugir pra algum lugar que pudesse sonhar e ser feliz. Sem julgamentos, opressões, sem fingimentos, o absurdo aqui. Hoje eu só quero ser. Tranquei pro mundo, tentando me descobrir. Quantas vezes quis um ombro amigo, sem ninguém pra me ouvir. Fugir pra algum lugar que pudesse sonhar e ser feliz. Opressões sem fingimentos, o absurdo aqui. Hoje eu só quero ser.